Você está na Senzolar, tudo bem? Este próximo bloco é um daqueles que vai pegar fogo. Vai ter músicas, olha, só instrumentais, mas músicas que pegam fogo. Segue o Mega Drive, Laserhawk, e pra abrir, Discos Only, Itália, Carpenter Brut, aqui na Sense. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Hello, você está na Rádio Sense. Nossa, que vibe! Eu falei que esse bloco ia pegar fogo! O som do Laserhawk, americanos, mas mais precisamente de... Oh, deixa eu pegar aqui... Laserhawk é de Austin, no Texas, pelo menos é o que tá dizendo aqui o Bandcamp. E essa música, demais, é a... deixa eu pegar aqui... Aí eu já tenho que voltar aqui no histórico. Ah, do Laserhawk Overdrive, demais, né? Nossa, que teclado. Antes, também diz aqui no Bandcamp que eles são americanos também. O Mega Drive com Neo Tokyo 2019. É, eles... Tá dizendo aqui que eles são de Dallas, né? Oh, deve ser, né? Se tá no Bandcamp. Tá na internet, eu acredito. É a primeira lá no começo do bloco. Meu... Demais esse som também, viu? O... deixa eu pegar aqui. Carpenter Brut. Esse eu sei que são franceses. É um produtor, né? Então ele é francês. Disco Zombie Italia. Ou Disco Zombie Italia. Gostaram da minha imitação de zumbi? Disco Zombie Italia. É, eu acho que ele é francês, né? Vamos ver aqui o Carpenter Brut. É, mas eu lembro porque eu gosto de Carpenter Brut, né? Enquanto eu vejo se ele é francês, tá aqui, não. Já não preciso nem quanto eu vejo. Eu já vou ver agora se o nosso amigo Carpenter Brut, sim, é francês. French. E dele a gente tocou essa. Que é de 2012, Disco Zombie Italia. Ah, vamos dar o ano da Overdrive. Overdrive é de 2010. Demais, hein? E a última do bloco, essa que a gente tocou por último, que é o Laserhawk. Com... Eu falei aqui e eu esqueço, essa música tá me travando. Laserhawk com Overdrive é de 2012 também, o mesmo ano do Zombie. Curtiu? Nossa, que outra rádio toca um bloco assim pra vocês? Nenhuma, né? Vai participando então, compartilha nas mídias sociais, arroba SigaSens. Tá ok? E se você está nesses apps, agregadores de rádio ou de podcast, nós estamos em todos. Aí você vai lá no www.senscast.org. Ah, esse locutor dos anos 80, o Raul Luar, entra uma hora dessa, vai achar que eu tô imitando ele. Mas não, não tô não. Então entra lá, www.senscast.org. Tá ok? Até já!